Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rogério. Eu sou Debinha MC. Juntos nós somos o conceito de fé. Não vá se assustar com o que vou revelar. Não posso me omitir, tenho que protestar. Rima e poesia, vou argumentar. Sai dessa vida de perdição. Salário do pecado é a morte, o cemitério e o caixão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas são verdades que a Bíblia nos ensina. Dela não abro mão. Jesus é a solução do mundo doente em decomposição. Você vive na estiga, só querendo briga. Sim que ameaça, quem procura acha. Achou um estanho de 3/8. O corpo furado, cadáver no chão. Uma mãe desespero sem saber o que fazer. O filho ainda novo já veio falecer. Diversão isso não é, é decomposição. O pai matando filho, irmão matando irmão. Sábado balada, domingo é enterro. Paz não existe, só desespero. Pensei comigo então, qual é a solução pra tanta violência e tanta aflição? Moleque nem cresceu, tá com arma na mão. Vivemos num processo de decomposição. Criança pede esmola, sem perspectiva. Vivendo no relento, andando na avenida. Queimado pelo sol, coberto por feridas. Corpo muito magro, em busca de comida. A fome não espera, triste pesadelo. Dói a sua alma, provoca desespero. Criança abandonada, entregue a própria sorte. Risco de vida, perigo de morte. Deitado na calçada, sem colchão, sem almofada. Sem amor, sem afeto, sem eira e nem beira. Não sabe o que é um teto, tortura, humilhação. Criança pede esmola, não tem leite, não tem pão. Enquanto no Senado, os gravata mete a mão. Já não aguentamos tal situação. No peito a revolta, na boca a oração. Em nome de Jesus, cai por terra a opressão. Jesus é meu Senhor, tô na fé, tô firmão. Eu sigo devagar, sem vacilar. Minha missão é pregar o evangelho pra sua vida transformar. Eu custe o que custar, não vou me intimidar. Na rima e na fé, eu sou o pastor Rogério. Meu conceito é o de fé. Segura onde então, o bicho vai pegar. Sua máscara vai cair, eu vou te delatar. Político ladrão, que rouba essa nação. Só proposta mentirosa, seu discurso é vazio. Tua cara na TV me causa arrepio. O tema deste rap é a situação de um povo sofrido em decomposição. Dinheiro não tem, trabalho também não. O nevo a flor da pele com a situação. Criança chorando com o pé no chão. O pai vai para a rua, vem o desespero. Saca um 8/8 e quer fazer dinheiro. A polícia viu, a casa caiu. Agora algemado, todo arrebentado. Direitos humanos foram ignorados. Na mente a lembrança de sua criança. Quem não tem infância, brinquedo pra brincar. Comida pra comer, muito menos lazer. O pai agora preso e trancafiado. Pela justiça ele foi julgado. 157 foi sentenciado. Por tudo e por todos se sente rejeitado. Agora tem que ver o sol nascer quadrado. Esposa e dos filhos foi separado. Reflexo no espelho de um homem derrotado. Dentro de uma cela fria do sistema carcerário. Espaço pequeno e muito precário. Tratado como bicho e como indigente. Olhos bugalhados, neurose na mente. Sistema falido, não recupera a gente. Políticos otários, desumano, inconsequente. Lavam as mãos, vira as costas pra essa gente. Sigo analisando essa situação. O mundo desigual, em decomposição. Rime poesia, vou protestando, cumprindo minha missão. Eu tô pregando o evangelho do Senhor Jesus, o Salvador,